Em 5 segundos, podcast do Alexandre Sena. Olá a todos, eu sou o Alexandre Sena, trazendo para vocês mais um podcast. Primeiramente, eu queria fazer menção aqui a um e-mail que eu recebi de um cidadão norte-americano chamado Stephen Rickert, acho que é essa a pronúncia certa. Ele mora em Los Angeles, na Califórnia, e entende português porque passou a infância aqui no Brasil, mais especificamente no Recife. E ele escreveu, vejam só, parabenizando pelo Top 10 do podcasting brasileiro, que eu apresentei na edição número 3 do nosso podcast. Ele escreveu agradecendo, dizendo que pôde conhecer vários podcasts brasileiros a partir desse meu podcast, e que muitos brasileiros que ele conhece, que vivem em Los Angeles, certamente vão gostar de ouvir esse podcast que eu citei. E ele, o Steven, também comentou as outras edições, comentou que muita gente lá nos Estados Unidos mesmo anda reclamando do fato da Apple exigir inscrição com cartão de crédito para que o internauta possa incluir um podcast no diretório deles. O Steven também gostou da entrevista que eu fiz na primeira edição com aquele cineasta, o Francisco Amorim Filho, que está produzindo uma novela no Recife. Disse que o irmão caçula dele nasceu no Recife e que dificilmente ele teria acesso a uma informação dessas nos Estados Unidos se não fosse pelo podcast. Bom, só me resta deixar uma mensagem de agradecimento em inglês aqui a esse ouvinte norte-americano. Mr. Rickert, thank you very much for listening to my podcast. I hope that I can bring a lot of useful information about Brazil and the Brazilian subjects to all the people in the US who can understand Portuguese. Thank you very much. E nesta quinta edição do nosso podcast, eu resolvi trazer três assuntos da hora. Vamos falar mais uma vez da crise política aqui em Brasília. Vamos comentar também o caso do rapaz do Rio de Janeiro que foi preso por ter filmado com uma webcam e divulgado pela internet suas relações sexuais com uma namorada menor de idade. Mas tudo isso daqui a pouco. Eu vou começar falando dos atentados terroristas que ocorreram na última quinta-feira em Londres, que serviram como um batismo de fogo para a cobertura jornalística via podcast. Assim como os blogs representaram uma fonte alternativa importante de informações no episódio do atentado aos Estados Unidos em 2001 e depois também na invasão ao Iraque em 2003, agora vimos várias imagens captadas dentro dos trens minutos após os ataques, imagens capturadas com esses celulares modernos com câmeras. E agora, além dos blogs e fotologs, agora nós também temos a cobertura feita por cidadãos comuns que mantém podcasts na internet. Por coincidência, na edição passada do nosso podcast, eu tinha comentado sobre o site britcaster.com, que é uma comunidade com links para vários podcasters da Grã-Bretanha. Logo surgiram alguns links para podcasts com relatos dos atentados em Londres. Alguns comentam apenas o que viram no noticiário, outros estiveram mais ou menos próximo dos locais dos atentados. Eu fiz aqui um pequeno pupurri de alguns podcasts que eu ouvi, e isso vai servir também meio como um exercício de edição jornalística, já que creio que muitos de vocês não entendem inglês. Mas eu vou tentar fazer uma tradução simultânea. Vamos lá. I'd really like to thank some people actually, because people have been emailing me and asking me if I'm all right and if my family are okay because of the London attacks that have recently James Norton gravou um rápido podcast para agradecer as pessoas que mandaram e-mail perguntando se ele e a família estavam bem após os ataques em Londres. Ele disse que não ficou surpreso com os ataques, que isso uma hora tinha que acontecer e que as pessoas têm que estar preparadas para tudo nos dias de hoje. E ele suspeita que deve ter havido participação de gente que vive em Londres mesmo, para que pudesse acontecer um atentado em grande escala como esse. Em entrevista ao podcast da Pocket Radio, o inglês Simon relatou as dificuldades que as pessoas encontraram para se locomover, com o metrô fora de operação por causa dos ataques. Ele disse que as pessoas ficaram, claro, nervosas com o ocorrido, mas acredita que logo as pessoas voltam a usar os transportes coletivos em Londres, já que não há outra alternativa melhor de locomoção. Também em entrevista ao podcast da Pocket Radio, Peter Carlson, que mora perto da Russell Square, onde ocorreu aquela explosão do ônibus, contou que as ruas do bairro ficaram totalmente interditadas. Não circulavam mais ônibus nem carros particulares. A toda hora ouvia-se barulho de sirenes de ambulância e as pessoas, sem poder utilizar o metrô nem o ônibus, tiveram que percorrer grandes distâncias a pé para voltar do trabalho para casa. Algumas andaram até 4 ou 5 horas a pé, chegando em casa por volta das 10 da noite. under the business district, people quite literally walking home, you know, kind of thing. And the reports are here now that, you know, people have been walking for 4 or 5 hours. And I'm still stunned by the incredible way that London has reacted to this. Andrew Bonocore, do podcast A Life on the Net, lembrou que Londres esteve no foco das atenções durante toda a semana. Primeiro com o show Live Aid, depois com a euforia ao ser escolhida sede da Olimpíada de 2012, e finalmente com os atentados de quinta-feira. Ele destacou a rápida atuação das equipes de resgate, ambulâncias e paramédicos, que em questão de minutos chegaram aos locais dos atentados. E também a serenidade dos londrinos, que não demonstraram pânico ou histeria diante dos acontecimentos, ao contrário do que aconteceu com os norte-americanos nos atentados de 2001. And the place just erupted. People went crazy, people went mental, there were security staff just, you know, running and driving everywhere, not really knowing what they were doing. Well, of course my wife uses the tube train every morning to go to work, and luckily yesterday E o Simon, do podcast Slam Idol, fez um desabafo emocionado, já que por pouco sua esposa não foi vítima dos atentados. Ela sempre usa o metrô para ir trabalhar, mas felizmente, quando as explosões ocorreram, ela já estava no serviço. Ele se emocionou ao lembrar das 37 pessoas mortas, das inúmeras pessoas feridas e suas famílias. Dozens more people have been injured, and their families have to deal with a situation that that I don't have to think about now. Esses foram alguns depoimentos e relatos transmitidos via podcasts a respeito dos terríveis atentados que sacudiram Londres na quinta-feira, 7 de julho. Vamos torcer para que no futuro os podcasts tragam relatos de coisas boas. De um mundo sem guerra, sem atentados, sem terrorismo, um mundo onde os povos possam conviver pacificamente. É o que todos nós queremos. Além dos atentados em Londres, outro assunto bastante presente no noticiário brasileiro nos últimos dias foi o agravamento da crise política em Brasília, por conta do escândalo do Mensalão. Novas revelações a respeito de empréstimos feitos pelo PT, que tiveram o publicitário Marcos Valério como avalista, provocaram a demissão de toda a cúpula do partido. O último a cair agora foi o presidente nacional do PT, José Genuíno, cuja saída foi precipitada aí pela prisão de um assessor parlamentar do PT, que foi preso no aeroporto de Guarulhos porque carregava $100 mil escondidos na cueca. O assessor, vejam só, trabalhava para um irmão de José Genuíno, que é deputado estadual no Ceará. Segundo noticiou a Folha de São Paulo, o presidente Lula, ao saber da prisão do assessor no aeroporto, disse que a imagem dos dólares exibida na televisão parecia um pesadelo. E ele tem razão. Em 2002, quando a polícia prendeu mais de $1 milhão na empresa do marido da Rosiana Sarney, no Maranhão, aquela imagem da mala repleta de notas de $100, aquilo destroçou a candidatura de Rosiana à presidência. Depois eles conseguiram comprovar a origem do dinheiro, disseram que era doação de campanha, e os dólares acabaram sendo devolvidos, mas o estrago já tinha sido feito. A opinião pública não perdoa esse tipo de negociata, e uma imagem de uma maleta cheia de dólares é meio que um carimbo de ladrão na testa de qualquer político. Durante a festa literária de Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, o escritor e humorista Jô Soares disse uma coisa que eu achei perfeita. Segundo Jô, Lula foi eleito pelo voto romântico. Nós, e eu me incluo nisso, nós elegemos Lula por romantismo, não por achar realmente que ele teria capacidade real de governar o Brasil. E o que vimos até agora nesses 2 anos e meio de governo foi isso. Quem governou de fato foi o PT, não foi o presidente. O homem forte do Palácio do Planalto sempre foi José Dirceu. E o centralismo das decisões políticas acabou gerando muita antipatia em relação à figura do José Dirceu, não só na oposição, mas também dentro do próprio PT. Um dos críticos de José Dirceu dentro do PT, o senador Cristóvão Buarque, disse em entrevista à Band que o erro do PT foi exatamente o centralismo do Diretório Paulista, querendo dominar toda a estrutura partidária e governamental. Segundo Cristóvão, o partido deveria pensar menos em nível de São Paulo e mais em nível de Brasil. E mais, tem que ser um partido não só dos trabalhadores, mas de todo o povo brasileiro. inclusive daqueles que não têm emprego, não conseguem ser trabalhadores. E o jornalista Kennedy Alencar, da Folha de São Paulo, defendeu uma tese com a qual concordo plenamente. A melhor saída para Lula é fortalecer ainda mais a área econômica e prestigiar ainda mais o ministro Antônio Palocci, que tem sido o principal sustentáculo, o porto seguro do governo nesse momento de grave crise política. Os indicadores econômicos têm sido positivos, houve deflação esse mês e a perspectiva é que uma baixa na taxa de juros esteja mais próxima do que se imagina, estimulando a produção e a geração de empregos. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Lula tem que se afastar da crise política causada pelas trapalhadas de seu partido. Tem que se afastar do PT e tocar esses últimos 17 meses de mandato de uma maneira mais profissional. Colocar técnicos competentes no comando dos ministérios, redefinir algumas políticas, especialmente na área social, e procurar levar o seu governo para um final digno. Acho que ele não deve tentar reeleição. Ainda que sua popularidade esteja em alta, o desgaste atual só tende a piorar caso a oposição resolva explorar com mais força esses episódios de corrupção durante a campanha eleitoral. Se Lula quiser terminar o governo com sua biografia limpa, já deve pensar em pendurar o macacão em 2006 e sair do Palácio do Planalto de cabeça erguida. Eu vou fazer uma pausa aqui. Vamos ouvir mais uma faixa do CD Copy Me, Remix Me, da Creative Commons. Dessa vez é o som do Phoenix Trap, com You're On Fire, no podcast do Alexandre Senna. close to tomorrow's getting closer. Aí o Phoenix Trap com You're on Fire, esquentando o podcast do Alexandre Senna nesse tempo frio do inverno brasiliense. Neste exato momento em que gravo o podcast, a temperatura está em torno dos 12 graus. E um assunto que teve bastante repercussão na internet nas últimas semanas foi o vídeo gravado com uma webcam e distribuído pela internet, em que um casal de adolescentes de classe média do Rio de Janeiro aparece mantendo relações sexuais. Foi mais um lamentável caso de exposição indevida da privacidade alheia na internet. A história foi o seguinte: o rapaz, na época com 16 anos, decidiu filmar sua transa com a namorada, provavelmente para se exibir, contar vantagem junto aos amigos. Ele levou a garota para transar no quarto da casa de um amigo, que era o dono do computador com a webcam, e os dois então armaram a gravação, sem o consentimento da garota. Essa filmagem, segundo divulgou-se na imprensa, foi feita no início de 2004, e só agora, mais de um ano depois, a garota tomou conhecimento da existência do vídeo, pois passou a ser alvo de chacotas no colégio. O vídeo, claro, foi se disseminando pelas redes P2P da internet e foi parar na Noruega, na China e em vários lugares do mundo. Foi criada a comunidade no Orkut, onde as pessoas comentavam o vídeo e divulgavam links para baixá-lo. A garota prestou queixa na polícia, e o Ministério Público ofereceu denúncia contra os dois rapazes, ainda menores de idade, pelo crime de divulgação de pornografia infantil. Eles chegaram a ficar detidos por 24 horas no Instituto de Reabilitação de Menores Infratores, no Rio, mas conseguiram habeas corpus e vão responder ao processo em liberdade. Enfim, essa molecagem, essa brincadeira de mau gosto, suscitou muita polêmica e muita discussão a respeito das questões éticas do uso da internet e das novas tecnologias, e também sobre como impor limites para a liberdade que os meios digitais proporcionam aos jovens, que muitas vezes não sabem como usar essa liberdade sem ferir o próximo. Em entrevista à rádio CBN, a escritora e educadora Tânia Zaguri comentou sobre essa questão da falta de respeito com o próximo, do não respeito ao outro. Eu vou reproduzir aqui um trecho da fala da educadora à Rádio CBN. Uma coisa é você ser livre, ser permissivo, aceitar liberdade, as novas formas de ver o mundo, mas outra coisa é você assumir que essa liberdade tem um custo, um preço, que é você ser responsável pelos seus atos, pela consequência do seu ato e, principalmente, você ser responsável também pelo outro, né? Eu acho que está faltando muito nos jovens hoje é essa visão do outro. Agora, a pergunta é quem é que é o responsável por desenvolver essa visão do outro? É claro que é a família e a escola, mas a sociedade também tem uma parte importante de responsabilidade nisso, na medida em que se fala muito, né, em liberdade, mas muito pouco de responsabilidade, né? Bom, como a doutora Tânia falou aí, é uma questão de saber usar a liberdade com responsabilidade. E é um desafio que as novas gerações criadas sob esse novo universo que é a internet precisam encarar. Como muitas vezes as relações humanas na internet são um pouco mais elásticas, eu diria um pouco mais permissivas, muitas vezes as pessoas extrapolam e se permitem fazer coisas no mundo virtual que talvez não fariam, né, na vida real. Em outro trecho da entrevista à CBN, a doutora Tânia Zaguri citou a necessidade de os pais também reforçarem, lembrarem aos filhos algumas posturas éticas, também no uso de equipamentos eletrônicos. Vamos ouvir. Pensar o seguinte, ainda está em tempo de reverter essa situação de várias formas. A primeira providência é que a família, por exemplo, ao dar um celular para o filho, que tem uma máquina fotográfica, né, que bate foto, enfim, ao dar para o filho um computador e disponibilizar a internet, webcam, todas essas coisas, é preciso que, da mesma maneira que a gente, quando dizia para o nosso filho, olha, você vai para a festa, mas você tem que voltar a tal hora, a gente também estabeleça os limites. Olha, você vai ter o seu celular com foto, tudo isso, muito bem, mas você pode usar para isso, isso e isso, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas estão esquecendo de desenvolver, né, também os conceitos éticos, né, e sociais que são necessários. A questão é bem essa. O jovem tem que saber fazer bom uso do computador, do celular, dos equipamentos digitais, e é fundamental que os pais orientem corretamente os filhos nesse sentido. Além da questão ética colocada aí pela doutora Tânia Zaguri, tem também a questão cultural. Numa outra abordagem feita por algumas pesquisadoras da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e divulgada pela Folha de São Paulo, a opinião é de que existe mesmo um machismo, um sexismo nessa atitude do rapaz de expor e divulgar as imagens da garota mantendo relações sexuais com ele. A professora Maria Luísa Halborn, do Instituto de Medicina Social da UERJ, afirma que permanece um sexismo e um machismo bastante acentuado entre os jovens de classe média. Segundo a professora, ainda existe um julgamento moral, principalmente sobre as adolescentes, as garotas adolescentes que não têm um único parceiro sexual fixo. E, finalmente, há a questão legal. Eu me surpreendi até com a declaração de um juiz do Rio de Janeiro dizendo que todas as pessoas que veicularam ou distribuíram o filme via internet responderão a processo criminal por divulgação de pornografia infantil. Pra gente que conhece bem a internet, sabe que isso é inviável, tecnicamente impossível, até por conta da fluidez do meio digital. Provavelmente milhares de pessoas em todo o mundo viram esse vídeo e passaram inadvertidamente esse vídeo adiante por e-mail ou por alguma outra forma. Eu chamei o Ricardo Macari do podcast Código Livre, www.codigolivre.podcastbrasil.com.br, para falar um pouco sobre essa questão. A entrevista foi realizada via Skype, então eu peço a paciência de vocês para algumas partes da fala do Ricardo que ficaram meio distorcidas por conta da transmissão por acesso discado de internet. A gente estava fazendo uma matéria sobre essa questão aí da privacidade na internet, o uso de tecnologias para o mal, né? Teve o caso aí do menino que uhum. gravou uma transa dele com a namoradinha, né? Enfim, levou a namorada para transar e botou uma webcam, gravou tudo e depois distribuiu pela internet. Você que é um cara ligado à tecnologia, um nerd assumido, como é que você vê, cara, essa coisa da tecnologia de equipamentos para o mal? Alexandre, eu acho que o uso da tecnologia vai da ética, né, e do senso de cada um, né? Então você acha que o problema não é a ferramenta, mas assim o uso dela, né? Você pode usar a internet tanto para o bem quanto para o mal. Não só a internet, como qualquer tecnologia criada até hoje, né, vai ser criada, né? Agora você que acompanha bastante essa questão da legislação em tecnologia, internet, o que você acha que pode ser feito? A legislação atual é falha em relação a crimes cometidos pela internet? O que acontece é o seguinte, a legislação ela não tem uma legislação específica para os crimes de internet, né? Até para o próprio uso da internet. Só que hoje quando você quer enquadrar alguém aí, você acaba enquadrando numa outra lei, né? E vai, acabar atingindo, né, aquele crime que a pessoa cometeu. Um caso em relação a isso é a questão do spam, né? Você teria aí é praticamente possível você estar enquadrando alguém, tá processando alguém, um cara de spam, né? Mas aí você enquadra em outras leis, inclusive teve um caso, se eu não me engano, eu li essa semana aí, que teve um spammer que foi processado, inclusive, estaria pagando uma multa e cadeia, alguma coisa nesse sentido. Mas que não existe uma lei específica para isso hoje no Brasil, não existe, né? Você vai enquadrar sempre a pessoa em uma outra lei, né? Então, e mesmo que houvesse uma lei, tem muita lei até hoje que não é respeitada, né, Alexandre? Eu acho que não é muito uma questão de lei, é uma questão de indivíduo, né? Agora, tem a questão também da execuibilidade da coisa, né? Você poder aplicar isso. Eu li na Folha de São Paulo que o juiz tinha determinado que poderiam até ser presas as pessoas que de alguma forma tivessem divulgado esse vídeo da transa do rapaz pela internet. Só que é uma coisa meio difícil. Como é que você vai conseguir identificar todas as pessoas que enfim, compartilham esse vídeo pela internet, em redes P2P? É meio complicado isso, né? Não, é impossível, inclusive até, com certeza, esse vídeo deve ter chegado em você. Você também vai ser enquadrado por isso. Né? Então, é muito complicado você definir essa questão aí do... nessa questão do vídeo, você me lembra daquela outra menina que eu até estava conversando com você ontem, que ela é uma adolescente, deve ter o quê, uns 14 anos, ela é americana. Ela gravou um videozinho dela... né, se insinuando, deixa eu pegar assim, nua, né, em frente, gravou isso, né, dizendo pro Natal Mino o que ele estava perdendo, né, e eu isso pro menino, né, claro que o menino, em vez de conversar com a menina, mandou para todos os amigos do vídeo, inclusive chegou, com certeza ter chegado na tua mão, na minha, e tá em diversos sites na internet, em redes de P2P, né. Então, como é que você vai controlar isso, né? Você vai controlar a vontade das pessoas? É necessário realmente rever, inclusive, alguns conceitos do direito para poderem ser aplicados no mundo digital, né? Porque fica complicado, senão você vai acabar querendo imputar todos, condenar todos os internautas por terem acesso a um vídeo divulgado indevidamente, o que é bem complicado, né? Sim, só porque eu tenho acesso à internet não quer dizer que eu tô passível disso, né? E até pelo próprio protocolo TCP/IP, que toda máquina na internet se torna um nó da internet, né? Então o arquivo acabou passando por mim, por mais que nunca tenha visto arquivo. Esse foi o Ricardo Macari, do podcast Código Livre, www.codigolivre.podcastbrasil.com.br, diretamente de Santa Catarina, falando das implicações éticas e legais do caso do vídeo do casal de adolescentes do Rio de Janeiro mantendo relações sexuais, que foi distribuído pela internet. Fica aí o alerta, principalmente porque, sem que a gente saiba, a nossa privacidade pode estar sendo invadida por pessoas mal intencionadas, que usam todo o aparato tecnológico moderno para fins pouco éticos. Já estamos com o tempo estourado, vou ficar por aqui. Lembro a todos os ouvintes que estão inscritos no Orkut que a gente tem uma comunidade lá, a comunidade do podcast do Alexandre de Sena, onde vocês podem deixar suas críticas e sugestões. Também podem mandar comentários escritos ou em áudio para alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html